Confirmando para o solo novamente. Webjet 6721, número 2330, Fortaleza, informação em curso, a Mike aguarde de cópia, por gentileza. Aguardando. Alô, Salvador, zona 806, aceita mais, autorização para. Gol no 806, Mike confere Aracaju, aguarde de cópia, o nível 230. Confirme. 5447, a intenção é barreiras? Afirmativo, barreiras. Número 4 para cópia 200, 5447 da tripa, guarda de cópia, por gentileza. Saída prevista, você vê? Momo. Confirme? Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Sim, tá certo. O Apollo 102, pronto, cópia. Apollo 102, Salvador Natal, mil pés, decolador 10, primeira curva esquerda, corredor forte, 0260 no transponder e o controle 120, décima 8, Apollo 102. Confirme apenas o transponder copiado, por gentileza. Correto, pátio militar, 02 a bordo. Pronto para acionamento? Reporte táxi. Apollo 102, já tem informação da autonomia? 5 horas ciente, quando pronto para o táxi, chama a torre. 10895, Apollo 102. Objeto 6721, pronto, cópia. Afirma, prossiga. Webjet 6721, Salvador, Fortaleza, autorizado nível de voo 330, via Upper Zulu 19. Decola 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Mombo, transição Frotti. Aciona 5147 no transponder, o controle 120, décima 8, Webjet 6721. Autorizado, Fortaleza, 330, Salvador, 110, curva esquerda, Mombo, Frotti, 147, 4. Correto, após quando pronto, pressionamento pushback. Boa noite, 06, pronto, cópia. Boa noite, 06, Salvador, Aracaju, autorizado nível de voo 230, decolado 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Pucajama, após Jamos, direto Aracaju. 5101 no transponder, o controle 120, décima 8, boa no 806. Obrigado, Aracaju, nível 230, fala da 10, esquerda, Pucajama, Aracaju. 101 na zona, 208, controle, voo 806. Só corrigindo o transponder, 5151. Correto, meia dúzia, o portão, reposto quando pronto, fracionamento pushback. O trip 5447 pronto para cópia. Firmo. Trip 5447, Salvador Barreiras, nível 200 autorizado, decolada 10, primeira curva à esquerda. Prefira saída Momo, após Momo, direto destino, 5164 no transponder, o controle em 120, décima 8, trip 5447. 2A0, 2A0, 2A0, correto, pátio 3, reposto quando pronto, pressionamento e pushback. Posição 4. Do pátio 3, não é isso? Abriu. Sente. Para 2.000 pés, autorizado sinal INS, reporte estabilizado, ajuste 1.0 no meio. 2.000, reporte estabilizado, 1.924. Quilo Papa Vito, chame torre, 1.18, decimal 9. Táxi autorizado, tem intercessão até o reporte, pronto para ingresso de plano. Salvador, bom dia. Aqui no Papa Francisco, próxima rotatória, Vistandão no 7, para a possibilidade. 7, aqui no Papa Vito, reporte ponto final no 7, baixar travado, vista 1 no 7, vento 1 no 4, 0 graus, 10 horas. Vito. Vou no 600, no solo azul no 1, no direito, 129. Pois vamos, Paulo, obrigado. Alô, Salvador, gol no 600, livrou, bom. Gol no 328, essa identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Queda, a partir da interseção até autorizado ingresso e decolagem, vento no 50 graus com 10 nós. Salvador, quilo Papa Vito, final de 3 milhas da 1, 7. Pista no 7, pouso autorizado, 150 graus com 10 nós, quilo Papa Vito. Pouso autorizado na 17, quilo Papa Vito. Número 2 no setor, aguarda o azul 4089. Gol no 600 via Juliette, 09 o portão. Juliette para 09, gol no 600. Voo no 754, o Mike confere informação em curso, 390, nível pronto cópia. Pronto cópia. Voo no 754, Salvador Campina Grande, 390, nível autorizado, decolador 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Puca, transição Zipá, a rota Pesulu 10, até a posição Neuma após DCT. 51 no 512 no transponder, o controle 120.8, gol no 754. Autorizado 390 para Campina Grande, que é a rota do plano, outro do 10, nenhuma DCT Campina Grande, 10.5 na Puga de Pato, controle 208, gol no 754. Só confirmando o nível 390, o perfil de saída Puca Jama, após Jamos e Pá. 390, Puca, Jamos, Balbo, 7. Correto, aposto quando pronto. É bom, tá. O Salutante 2-6, 370, Fortaleza. TAN 3-2-6, informação em curso a mais, pronto, copo, 370, Fortaleza. TAN 3-2-6, Salvador, Fortaleza, autorizado nível de voo 370, decoladão no 0, primeira curva esquerda, prefira saída Momo, transição, Froti. É o Pesulu 19, a rota 5167 no transponder, o controle 120, direção a 8, TAN 3-12-6. Só corrigindo, transição Froti. Froti Itapuã. Não, Froti Itapuã. Mantimento de Web Jet 6720, confirma os dados, por gentileza. Tempo táxi, 44 a bordo, 4 de distância via Indy no ponto de espera, chamador 2895, altímetro no zero, no meio, Web Jet 6721, bom voo. O azul 4029, o solo. 4029. Coordenação, equipe de solo após o 737-800 da Webjet liberar taxa Índia, está livre no 01 no 4029 da azul. Coordenação, equipe de solo aqui, após o 737-800 da azul 4029. 2-4, estabilizado. Boa 924, torre 1, 18, decimal 95. 7. Ok, o senhor está declarando algum tipo de emergência, vai solicitar algum tipo de passagem embaixo para checar o trem de pouso, confirma? Sim. Qual a intenção do Apollo 102? Tem intenção de pouso para prosseguir parte militar. Gente, então temos um 737 da Gol, final pista no zero. Mantenha a perna do vento pela direita da pista 10. Reporte visual com 737 da Gol, final pista no zero. É, a gente está mantendo, está visual agora, né? Torre Golo 924. 924, checa o trem, pista no zero, pouso autorizado, 140 com 10. Livre pouso, na 1-0, baixar travado 924. Torre, o Sérgio Cândalo está visual com a aeronave na final da 10, está autorizado, faça uma retaguarda do mesmo. Estão confirmando, vai prosseguir com o voo para o litoral novamente para Recife, isso? Prossegue para Natal, deu pé sobre a linha do litoral. Ok, então pode retornar então a linha do litoral. Aguarde para o cruzamento da final do 28, então, Apollo 102. Prosseguindo então na sequência com o voo até Natal. Sim, a gente está aguardando para o cruzamento. Salvador, boa tarde. Corre, o hotel Escandalou? Até o Cazulu, tá livre o cruzamento, final do 2, da 1-0, corrigindo até o farol de Itapuã, aguarde transferência, até o Cazulu. Até Itapuã, aguardando transferência, até o Cazulu. Autorizado o cruzamento, 1-0-2. Apollo 1-0-2, faça um 360 pela direita e pode reinterceptando o litoral, aguardando o cruzamento da final do 2-8. 360, aguardando. Até os Cazulu, até o farol de Itapuã, assim que bloquear o farol de Itapuã, chama o controle 1208. 1208, Itapuã, até os Cazulu. Aqui o Apollo 102, autorizado iniciar a curva esquerda, cruzamento autorizado final da pista 28, aguardando transferência de comunicações. Autorizado cruzamento, aguardando transferência. Objeto 6721, aliás, manter, cabeceira 10. Após Elefa, conforme a rota do plano, passarei 2230. Reposto quando pronto, pressionamento e pushback. Fala, Goro 9-2-4, de volta, senhor. Voo 924, táxi via Alfa Juliette, posição 1-0. Alfa Juliette 1-0, 924. Salvador, Apollo 102. Confirma. Apollo 102. Para o táxi, o azul 4089, temos 72 a bordo, alterna com 2 horas e 30. 10, o meu pé no corredor a pé. No corredor a serra, passará na barra, o Cazulu. Universal Força Aérea Brasileira, afastando-se no litoral norte de Salvador, mantendo 1.000 pés. Está afastado do eixo da decolagem do pistão zero, em torno de 2 milhas. Sua decolagem vai iniciar a curva após 2.000 pés, perfil da subida a mão, o vento 1.20 graus, 10 nós, decolagem autorizada. Bom dia, decolagem, Apollo 102 ciente, 1 no meu pé. quando possível, o estimado para ingresso terminal Aracaju. Aguarde. Oxané 63, 15, desça para 3 mil pés. Ajuste 10 no meio. 3 mil pés, 63. Alô 02, estimado terminal Aracaju, Zulu 700. Copiado, 1700. Corre, boa tarde, gol no 697, estabilizado no ILS X-Ray. 697, boa tarde. Continua a aproximação do Zulu 0, agora a liberação para o pouso, pistão no 0. Só escuta 697. Azul 4089, LR decolar 130 com 10. LR decolar Azul 4089. 721 objeto, decolado 221, 1208, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. 128, ok? 208, pode ser. Tchau. Tchau. Palmeu Bravo, uniforme Serra Torre, 118, decimal 95. 1895. Salvador, muito boa tarde, objeto 6721. Web 6721, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 330, saída Momo Frot. 330, Momo Frot. Bom, eu veria a possibilidade de voar a proa de Cogbo da presente. 10, visual contrário? Repetição, tração de aviso, está autorizado e está no final da 17, bravo de contrário. Estimativo, final no 7 autorizado, reporte na curta, o trem baixou e travou de fábrica. Até. Vendo 63 no 5, 1970 lá. 97 pulos autorizados, 140 com 10. TV Pouso 1906, 697. Então 3896, desça para 4 mil pés. Reduza para 209. 4 mil. A sua posição de 3 horas. Azul decolado. Azul 4089, decolado 231208, boa viagem. 208, obrigado. Salvador, Azul 4089, boa tarde. Azul 4089, contato radar na decolagem, sua para o nível de voo 360, saída da EL, Leda Eudes. 360, da EL, Leda Eudes, Azul 4089. Avistado, pistola 17, pouso autorizado, vento 130 graus, 10 nós. 02, controle. Informe o estimado de sobrevoo em Aracaju. Estimado de sobrevoo 17820. 1720, copiado, graças. Prossiga. Nós estamos com o localizador do ILS, azul, uma milha de GCA. O gol 1328 completa a torre, 118, decimal 95. 295. O Xanemé 315, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2 mil autorizado, final ILS, estabilizado, né, Atriz? Então, 3896, reduza para 1709, desça para 2 mil pés, aguarde autorização para o ILS. 170, 2000, aguardando atualização. Escuta, Gol 328. Confirme. Confirme para o controle. Quase. Está pronto para o táxi e a moto. 242 a bordo, alterna Fortaleza com 3 horas e 54. 3h54, Fortaleza, só no COPE ou POB. 142. Inicialmente, táxi até outra vez a posição 62 e o altímetro no 0 no 6, voo no 754. Até outra vez, 62 e o táxi, voo no 754. Stand 32 no 6, aguarde no setor, por gentileza. Está fazendo o papapá, Mike Bravo. Mike Bravo, Oscar, para 3, a intenção é inspeção de linha daqui para Paulo Afonso, só 500 pés de altitude. Sente mais um minuto, cópia. Voo no 754 da passagem ao Bang da Companhia, que ingressa agora via Juliette para a posição 01. Após o tráfego, pátio Índia no ponto de espera, chama a torre 108-95, voo no 754. Após o Companhia no 01, está autorizado, chama 295, voo 754. Mike, Coginho, papapá, Mike Bravo Oscar, informação em curso é a Mike, pronto, cópia. Mike Bravo Oscar, Salvador, Paulo Afonso, 500 pés AGL, decola do pátio 3, quando autorizado pela Torre Salvador, com Pro Norte para expedição de linha 5134 no transponder, o controle 120.8, Mike Bravo Oscar. Tenente Salvador, Paulo Afonso, em volta de controle de linha, coordenando a Salvador, controle 120. Correto, pátio 3, já tem informação do PLB? É, 02. 02 e autonomia? 33. Ciente, Mike Bravo Oscar, pátio 3, já está pronto para o estacionamento? Pronto para o estacionamento. Quando pronto para decolar, chama a torre 108-95, Mike Bravo Oscar. Estou pronto para o 105-45. Solo 35-447, posição 4, pátio 3, posição 3. Confirmando? 547, pátio 3, posição 4, já está sujeito para o trip 5447 para 3, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Reportar para o táxi, no noite decimal, 95. 3896, deixa para 2 no pé, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Só temos um helicóptero próximo a Duno, lá em Terceira, na CBC. Torre Salvador, Oceaner, 6315, sinal baixo travado. 315, Oceaner, tráfego avistado, pista 10, pouso autorizado, vento 130 graus com 10 nós. Livre pouso, pista 10, 6315. Voo no 328, táxi via Alfa, reportando o táxi 6, Juliette. Via Alfa, tá bom. 5721, bom dia, bom trabalho. Papá Romeu, Bravo e Uniforme Sierra, ingressa a pátio principal, reporta no través da posição 612. Aborda 612, pronto. TAM 32, 1 no 6, posição 02, coordenação da equipe de solo, reporte para o táxi. Aguarde. Mantenha o ponto de espera, observe o pouso de airbus da Avianca Oxané na curta final, após olhar e manter. Após a minha Avianca, Linha mantém, voo no 754. É Brasil 7202 calling Salvador. Roger, Brazil 7202, descent to level 060, both arrive. O Papa Papa X3, Oscar Papa, controle. X3, Oscar Papa, controle. X3896, estabilizado. Afirmativo. Completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. Obrigado, meu amigo. Mantenha a presente velocidade, tá bom, por aqui? A critério. Obrigado. Afirmativo, mantém a posição, prevista a posição 04. Voo no 328, aguarda instruções. Salvador, 6315 da Xené, táxi via Alfa, reporte antes do táxi aí, Juliette. Solo 35447, para táxi, POB de 39, alterna Serra Bravo Bravo Romeu, com 5 horas de autonomia. 5447, táxi em frente, segue o Airbus da TAM, como número 2, no ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 10 no meia. Táxi via Pátio 1 e Taxiway Índia. Pátio 1, Taxiway Índia, a moto da TAM, fica número 2, 5447. Salvador, 3805, Guarulhos, informação em curso é a novembro, agora de cópia. Uno no meio, João Pessoa, autonomia? 6 horas e 2 minutos, ciente, TAM 312 no meio, via Índia, no ponto de espera, chama a torre, 10895, o altímetro no zero, no meio, bom voo. Outro zero, povo autorizado, 130 graus com 10 nós. Obrigado, boa tarde. 595, esse é o nível de voo 070, chegada Mare. Mare 070, chegada Mare, grito 5595. Na 754, decola. Gente, no 754, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 390, sai da PUCA. 390, gol na 754 na PUCA. O November Express Tango mantém as condições visuais na prua da rotatória, reporte rotatória. O ONU 328, após o Caravan, prossegue via Juliette 04, portão. Depois do Caravan, Juliette 04, o voo pro 328. Oxené 6315, via Juliette 08, é o portão. Juliette 08, 63. TAM 3805, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3805. TAM 3805, Salvador Guarulhos, autorizado, nível de voo 340, decolada 10, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, direto posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio, até Bravo até Zulu, após conforme a rota do plano. 5404, eu transpondo, eu controle 120.8, TAM 3805. Autorizado 340, decolada 10, curva à direita da El Leda, Bridge. Voz até Zulu, 10, até Bravo, até o Zulu, conforme o plano. 5404, eu transpondo e controle 10.8, até 3.8.0. Só corrigindo, após a decolagem da... Corrigindo, após Bridge, intercepta Upper Zulu 16. O TAM 3.8.0.5. Após Bridge, Upper Zulu 16, correto. 3.8.0. Correto, após quando pronto, fracionamento, pushback, portão é 1? Bom. Sente, 1-1. Botará. Salve, Salvador, TAM 3193 no 05, autorização Galeão. TAM 3193, o número 2 para cópia. Formação em curso em novembro, agora de cópia. Fala, TAM 3896, sua pista. Táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette, TAM 3896, boa tarde. Via Alfa, reportando o Juliette, 3896. Disse, pessoal, de linha até Paulo Afonso. Gente, o senhor estacionado 5134? 5134. Gente, Mike Bravo Oscar, condições visuais, confirme, se afasta no setor norte? Afirmativo. Positivo, temos o tráfego no sentido oposto também.